sete estrelas presas no giro da roda do céu. Sete flores dançam no pampa, no sul do Brasil. Sete mãos de fadas destrançam em trincados nós. Sete cruzes, sete rosários velando. Amor e paixão, sete velas luzem por nós na escuridão. Sete vidas tecendo o tempo de quem anda só. Sete cartas, sete destinos se fundem num só. Se a vida é espera, então ensina-me a te esperar. Se a vida é breve primavera, deixe-nos dela beber e já. Sete rosas, sete rosas, de fogo, amor e paixão, sete velas.